Voo 331 para o pushback do treinamento portão 3. Salvador, voo 331 para o pushback portão 3. Voo no 331, no livre, chame para o táxi. Livre, chama táxi. Estacionamento 1817, está no gate 5. Oi, Salvador, 1817. 1817, livre pushback acionamento, chame para o táxi. Tá livre, chama táxi, 1817, Rafa. 1817, na escuta? Na escuta. É, só confirmando, a companhia solicitou a mudança de rota. Não tem solicitação, a gente vai a princípio manter a rota. Caso chegue em crash e tiver as mesmas condições que a gente veio, a gente vai pela rota treinada. Ok, sente. Vai manter a mesma inicialmente, sabe? Ok. Tá, iniciando o pushback. Tomando o gol 331, tá livre o push também, né? Ou no 331 na afirmativa, no portão 03, modifique sua saída para a Dael Leda Sagaz. Dael Leda Sagaz, obrigado. Tanque Gono 331, 4 horas e 30, alternando Galeão, 126 a bordo. Gente, táxi via Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajustando 0 no 2, Gono 331. E 2, reportarei pronto. Para o táxi Gol 9817, 129, 4 horas e 10, alternando Galeão. No 8, no 7, com o número 2, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 0, no 2. Matheus, 1002, Juliette Alfa, número 2, para decolagem no 8, no 7, tá bom. Corrigou no 331? Bom, no 331, prossiga. É, pelo nosso estimado em São Paulo ou Congonhas, nós vamos chegar muito antes do horário previsto da abertura do aeroporto. A gente pode seguir como número 2. Ok, ciente. Gol no 8, no 7, copiou? 7, copiou. No 7, Alinda, cola pista no 0, vento no 1, 0 graus, 05 nós. Motivo, Alinda, cola 1 no 0, gol 1 no 8, 1 no 7. Três anos após o início da rolagem da aeronave da companhia, ali mantém, estou no zero. Após a rolagem, ali mantém no 0331. 8-7, decolado 3-1, controle 1 no 9-8, bom voo. 9-8, obrigado, boa noite. Obrigado. Olho em Salvador, no 8-7, decola na Dael 2500 pés. Bono 8-1-7, contato radar, sul, mantendo 360, sai da Dael. 360, Dael, no 8-7. No 331, livre da colagem, pistão no 0, vento no 0, 0 graus, 07 nós. Iniciando, 331. Salvador, Webjet, Whisky, Gillette, Bravo. De Gillette, Bravo, aguarde. Bravo, não aguarde. Decolado 33, controle 1998, bom voo. 198, obrigado, bom serviço. Gillette Bravo, prossiga. Bom dia, Torre. Whisky Gillette Bravo solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 1-1. Gente, Whisky Gillette Bravo autorizado o início do reboque, reporte para o ingresso no pátio principal. Gillette Bravo reportará grato. Ligou no 331, perfil da El. Bono 331, contato radar na decolagem, sub mantendo 360, saída da El. 360, perfil da El, gol no 331. Whisky Juliette Bravo autorizado ingresso no pátio principal. Juliette. Juliette Bravo, ciente, reportar ao termo, grato. Gol 1817-MC3, na frequência 13325 ao tempo 251. 3325, confirma a alternada? 1251. 251, excelente noite, um excelente trabalho, senhor. 817. Boa. Gol 331, foi triado Sagaz. Tá presente Sagaz, 331. Vamos chamar o centro Recife na frequência 13325, alterno 251. 3325, 251, gol 331. Obrigado, bom serviço. Boa, pro senhor também. Estou em Salvador, é o Webjet Uso e Juliette Índia. Victor Salvador, é o Webjet Whisky Juliet Índia. Whisky Juliet Índia, prossiga. Bom dia, Dr. Salvador. Whisky Juliet Índia ofereceu autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio 1 da posição 3. Autorizado o início do reboque, reporte no término. Só confirmando posição 01 do pátio 1. Negativo, 203, pátio 1. Ok, ciente. 03 do pátio 1. Whisky Juliet Índia. Grato, Juliet Índia, ciente. Whisky Juliette Bravo informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 1-1. Grato, bom dia. Bom dia. Delta, autorização da galera. 1155, aguarde a cópia, galera. Salvador, bom dia, da 3601. Da 3601, informação em curso Delta, aguarde a cópia. Estamos seguindo a Delta, aguarde a cópia 3601. No 155, copia. Voo 1155, copia. Voo 1155, correção. Galeão aprovado nível 360, via pelo ISC 50, BDEV, UP November 857, Sierra Golf Romeo, UP Zulu 16, Gruff, UP Zulu 14. Decola da pista 10, perfil da Dael Leda, após direto BDEV com curva à direita. Transponder 5503, controle 119.8. Levando para o Galeão, nesse voo 360, via APR 50, BDEV, APR 9287, Serra Golf Romeo, APR 16, Grupo, APR 14, Decola 10, direita, Dael Leda, pós direto BDEV. Posto. 01, transpone com 198, voo 115. Voo no 155, confirme o transponder e a frequência do controle. 501, confirma para mim. 501. Informo clareza 1, no gol no 155. Como recebe agora? Clareza 4, prossiga. Ok, só confirma o transponder para mim. 55. É 5503, o transponder 1998, controle. Copiado, 5503, 198, controle, o gol 155. Gol no 155, cotejamento correto, chame pronto. Copia. 3601, São Paulo aprovado nível 360, rota via Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, Pirassununga. Decola da pista 10, perfil da Dael, Leda, após direto bridge com curva à direita. Transponder 5513, controle 119.8. Paulo Congonhas, aprovado nível 360, pela Pézio Lugo 6, Belo Horizonte, Trive, direto Lutura. Decola da 10, curva à direita, da El, Leda, após Leda, vou abrir, vai ser tentar Pézio Lugo 6. Transpondo 5513, e controle 198, que é o Santo 3601. Santo 3601, informa que a transmissão está ruim e entrecortada. Confirme o cotejamento. Vamos lá, Congonhas, nível 360, Senapendo 16, voa Belo Horizonte, depois Trive, direto de Irassununga. Decola da 10, curva à direita, da Euleda Bridge, o transponder 5513 e o controle 198, TAN 3601. TAN 3601, cotejamento correto, chame pronto, clareza 5. Camará para o pushback, acionamento 3601.